pedofilia de monte, olha só que absurdo. Eu tô legal dessa fita, que porcaria é essa? Onde as pessoas se matam, fala que a vida não presta. Um filho que mata o pai, veja até onde chegamos. Babaca espanca o idoso e o mundo desandando. Por causa dessa ambição, família se destruindo. As bombas estão armadas pra explodir o inimigo. Mundo de Palestina, Al-Qaeda e Hezbollah. É um matando o outro, onde é que vamos chegar? Vamos pensar na paz, qual é, fique ligeiro. Apocalipse cumprindo, é o final dos tempos. Mas o céu negro ofusca, a fé escassa não é de graça, pra que tanto a busca? Infelizmente tem preço nos templos do Senhor. Pastor cobrando propina e o filho vira doutor. E é oferta pra tudo e não ajuda ninguém. O evangelho é de graça, mas os irmãos tão refém. A pobreza, a miséria, desigualdade é foda. Onde chacinas acontece dentro das escolas. Virou moda filmar, irmão matando irmão. Ninguém respeita ninguém, é o fim dos tempos, meu bom. Estou no corre da paz, então faça a sua parte. Quero viver tranquilo e chega de atrocidades.